fala tudo sobre o mundo que eu não consigo debater. Me apresenta tuas opiniões, deixa eu lhe convencer que tu é o ser mais bonito que eu tive a sorte de conhecer. E agora que tá aqui comigo, não vai mais, não. Ô Dengo, se tu prometer ficar, te canto todos os dias todas as alegrias que você me presentear. Juro café da manhã preparar, dar-te mil beijos pra te acordar. Me deixar cumprir, só não ir. É que Dengo, em você encontrei o meu melhor e não consigo amarrar um outro nó com alguém além de ti, meu bem, não sei porquê. Meu Dengo, eu consigo planejar todo um futuro do teu lado e parece tão seguro me envolver e sentir e querer. Teu Dengo, se tu não quiser ficar, te canto todos os dias todas as alegrias que não vamos compartilhar. Juro não mais tentar te encontrar, dar-te o espaço pra me apagar. Não me deixa cumprir, só não ir. Encontrei o meu melhor e não consigo amarrar um outro nó com alguém além de ti, meu bem, não sei porquê. Meu Dengo, eu consigo planejar todo o futuro do teu lado e parece tão seguro me envolver e sentir e querer. Que Dengo, em você encontrei o meu melhor e não consigo amarrar um outro nó com alguém além de ti, meu bem, não sei porquê. Meu Dengo, eu consigo planejar todo um futuro do teu lado e parece tão seguro me envolver e sentir e querer.